chega com sucesso, mão que balança o peixe, papo reto, pé na giratória, bigode no asfalto, Amada é nós. Tô cansado esses bicos, homem diminuindo. Vi no meu rap a força pra eu levantar do chão. Hey, pela sombra eu sigo à vontade, é irmão. Tua pampa, essa é minha cidade, é. E eu aprendi de pequena a lidar com a polícia. Tá molhado, então bora se adiantar, nego. Hey, conheço a rua e sua maldade. Agora vou conhecer a outra parte. Vim, fala pra yeah. mim, é povinha foda. Né não, nego, cresce os olhos no cordão. É desse jeito. Fala baixo, por favor, mais respeito. Yeah, ou vai tomar um ato. Pera louca, tem que ser os menino bom de pegar. Na festa ou no baile, sempre cola de lowrider. A barreta brusão, quem é você já sabe. Bandido, vagabundo, vem pro fluxo da cidade. Teu dom tem a chave, tem a coletividade. Quatro cantos da cidade, disciplina é humildade. As minas sabe, chama o bonde, vem pra night. Irmão, SP minha cidade. Eu tô cansado, esses bicos só me diminuindo. Vi no meu rap a força pra eu levantar do chão. Hey, pela sombra eu sigo à vontade, é irmão. Tua pampa, essa é minha cidade, é. E eu aprendi de pequena a lidar com a polícia. Tá molhado, então bora se adiantar, nego. Hey, conheço a rua e sua maldade. Agora vou conhecer a outra parte. Flow, fala pra mim. Eu tô aqui, que é? Flow MC, B.I.D., sai com família, Madá. Abraça-se as conversas, vem com nós. Preto que amassa, sou da massa que se expressa. Clã, live my life. No trambique dessas bitch almeja ser minha wife. Noturno gato preto é o suspeito na matina. Pro coturno prato cheio é o poder pra essas felina. Eu tô em Sampa City, on the street. A cena é cabulosa e não tem história pra dar print. Fake nigga chora, os menas se inspira. Da calçada a glória, quem hoje multiplica. Maligno plant vanilla. Ofensivo que inofensivo é chinchila. Ei, ritmo street pick drug dealer. Sou de SP onde o certo e errado oscila. Feio no garimpo de vila em vila. Corrupção é vírus, aqui rat contamina. Foco a cara esquina, breca, blitz, propina. Aqui sempre mais um, passou grau, é rotina. Muda a temperatura, até tentei aceitar. Que se foda, ninguém vai me calar. Yeah, eu sei tem quem nem vai gostar. Que se foda, nego, eu vim pra embaçar. Eu tô cansado, esses bicos só me diminuindo. Vi no meu rap a força pra eu levantar do chão. Hey, pela sombra eu sigo à vontade, é irmão. Tua pampa, essa é minha cidade, é. E eu aprendi de pequena a lidar com a polícia. Tá molhado, então bora se adiantar, nego. Hey, conheço a rua e sua maldade. Agora vou conhecer a outra parte. Big, fala pra mim. É tudo nosso, chega com sucesso. A mão que balança o piso. Papo reto, pé na giratória, bigode no asfalto, Amada é nós.